Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Como é habitual, à quinta-feira trazemos de temas de artistas conhecidos, mas cujos temas que interpretam ou cujas interpretações não são conhecidas. Hoje o Musicália vai ser diferente. Vamos trazer uma série de gravações de Björk. Aliás, esta música que ouve de fundo, Hunter, é precisamente desta artista. Conhecida com It's Oh So Quiet, que foi talvez o tema que mais a celebrizou, All Is Full of Love, por exemplo. Este Anda também, um tema que a levou muito longe. Vamos ouvir na íntegra este Anda e com um único objetivo: poder conhecer a voz, digamos, atual ou a voz adulta de Björk. Digo isto porque muitas das gravações que vamos ouvir reportam a uma adolescência até aos 13, 14 anos em que Björk cantava e estilos bem diferentes. E como muitos não conhecerão desta maneira Björk, vamos então trazer à antena esta música, Under, e depois os tais arquivos que tivemos acesso. Vamos à música. Até já. Depois de ouvirmos Under na voz de Björk, vamos conhecer a Björk criança, a Björk pequena menina com menos de 10 anos, e ainda que não saiba precisar com exatidão quantos anos teria Björk, talvez 5, 6 anos à altura destas gravações. Vai com Kaita e Luna, aliás, Vai com Kaita e Luna é a música que vamos ouvir, tem apenas um minuto de duração, é uma música tradicional islandesa, terra ou país onde, de onde é Björk, ou de onde é, ai, de onde é originária Björk. Depois ouvimos Langd Ud Iskovan, outra música também islandesa, tradicional islandesa, mais ou menos da mesma altura. E depois eu vou trazer para si umas musiquinhas mais para a frente. Björk já teria talvez uns 12 anos quando cantou as músicas que depois lhe vou trazer. Nesta altura deveria ter 5, 6, 7 anos, mais coisa, menos coisa. É verdade, estas são as gravações a que a Rádio Interweb teve acesso. Vamos, pois, a elas. Andamos um pouco mais para a frente no tempo. Como lhe disse, Björk teria talvez 12, 13 anos quando fez estas gravações. Fool in the Hill e I Love to Love são as duas músicas que vamos ouvir. São mais conhecidas, aliás, esta I Love to Love é uma música conhecidíssima que eu tenho a certeza que vai reconhecer quando começar a ouvir Björk a cantá-la. É verdade, é mesmo Björk, essa do So Quiet, que vai encerrar a emissão de hoje. Do musical. É uma missão um bocadinho diferente hoje, diferente porque estamos a falar apenas de um artista e depois também porque dois dos temas que vamos trazer aqui à antena são interpretações conhecidas de uma cantora conhecida, ou seja, de Björk. Under E, It's So Quiet, mas essa é a música que vai encerrar a emissão. Para já, Fool in the Hill e I Love to Love são as músicas que se seguem, interpretações que certamente não conhecia, de uma cantora que é uma cantora de renome internacional. Vamos então ouvir Björk. Pentaglar kjáninn fer Hann þraukar samt á hrann sjálfur begun to swim it. He found his feet too sticky, and then to not away. Stop, I'm spinning like a top. We dance until we stop. But if I have my way, oh, I had a club. But my baby just loves to dance. He wants to dance. He loves to dance. He got to dance. Oh, I had a club. But my baby just loves to dance. Oh, I love love. Or he won't give our love a chance. No, no, no. Oh, I love love. But my baby just loves to dance. Stop, I'm spinning like a top. We dance until we stop. But if I have my way, instead of going down, down, we stay at home and get on. We wanna try and stay. I love love, but my baby just loves to dance. Yeah, yeah. I love love, but my baby just loves to dance. Yeah, yeah. Björk está cada vez mais crescida e cada vez mais irreverente. Motorcycle é o próximo tema que vamos ouvir e chama-lhe a atenção para o tema Satisfaction, interpretado ao vivo dos Rolling Stones, trazido aqui por Björk. Pode crer que esta foi das interpretações mais chocantes, enfim, no sentido positivo do termo, que Björk teve em toda a sua carreira musical. Mudou completamente o sentido da música Satisfaction, sem mudar uma única palavra. Vamos, pois, ouvir ao vivo a música e as reações que Björk provocou. Ela é a si mesmo irreverente e inesperada, surpreendente. Vamos então ao Motorcycle e Satisfaction antes das despedidas. Something bad. Chega o sucesso. Björk é já uma mulher feita e traz-nos um tema que, não sendo o seu original, é ela que o faz ter sucesso e subir às luzes da ribalta. It's So So Quiet, a música que vamos ouvir e que vai encerrar então a emissão número 37 do Musicália para esta noite de 24 de junho de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte, foi um prazer imenso estar consigo. Já a seguir, Beat Sounds com Firmino Pereira, e já sabe que hoje, às 22 horas em live, temos o concerto dos Westlife no Arena Live de Wembley. Da minha parte, é tudo. Tenho a continuação de uma ótima noite. Até amanhã a mais uma edição do Musicália. Fique bem. Sing for them, the devil cuts loose. Sing for them, sing. This guy's coaching, I got hit. This dumb mistake. This is it! Till it's over, and then it's nice and quiet.